Os versos que leio a seguir são de Antônio Boto, estão em seu livro Ciúme. Antônio Boto foi definido por Fernando Pessoa como o autêntico esteta da língua portuguesa. Boto nunca teve o seu valor reconhecido, nem em Portugal, onde nasceu, nem no Brasil, onde veio a falecer. Talvez por conta da sua homossexualidade, talvez porque aqueles eram outros tempos, sua obra ficou durante muitos anos no ostracismo, o que permitiu que fosse esquecida, o que permitiu que ele nunca se tornasse um poeta reconhecido. Para além da obra adulta, Boto produziu coisas maravilhosas para criança. No Brasil, não se publica um livro de Antônio Boto desde a década de 50. Eu acho que está na hora de recuperar isso. Não tenho nada. É cansaço. São os meus nervos em conflito com estes dias chuvosos e negros, como as olheiras que trazes à flor dos olhos. Não insistas. Não é nada. É talvez a teimosia de querer que a minha vida deixe de andar à mercê de uma promessa que falha dia a dia renovada. Não. Não sei se tens culpa deste meu triste sentir. De resto, amar quem nos ama não é andar sempre a rir. Mas não insistas, enervas com essa tua insistência, que chega a ser duvidosa e até cínica parece. Não sei a causa, não sei. Também não a diria a ninguém, nem a ti se eu a soubesse. Nervos, coisas que passam do luto, pequenas contrariedades que se agarram e nos cansam, e que afinal embaraçam o movimento dos braços sobre um corpo apetecido. Não sei lá se tens a culpa de me sentir um vencido no desalinho anormal da nossa sensualidade. Desejei que me deixasses, desejei que me esquecesses. Vá lá saber se é verdade. Agora mesmo senti a carícia do prazer que sentiria se essa noite não faltasses e inutilmente viesses. Ai, o amor é tudo isto que se conta e não se diz. Apenas nestas palavras tentei somente dizer-te que de todas as loucuras, a do amor é a que faz o homem sempre feliz.